chegou a nossa hora. Agora todos juntos vamos abrir nossa roda. Irmãos, unidos junto a nós, e que comece a guerra então. Clap, boom, jogue sua arma fora. Caia na roda e não pense mais em ir à forra. Box no meio, tempo em cima, tudo no ponto. Gangues rivais preparadas para o confronto. As malhas destacam as cores do seu território. Velocidade que é arma e não existe velório. Todo mundo agitado esperando só o momento. E que começa a guerra, véi, moinho de vento. Todos em seus lugares, e quem assiste a essa festa, pasmem. Todos gritam, agitam, eles querem ver um break mais violento. Agora vai ter que ter aquecido e municiado de novos movimentos, que são treinados incessantemente há tempos como no basquetebol. Eles acertam a cesta, todos preparados, então giro de cabeça. Uma roda de break, se respeitavam as caras, não entram todos de vez. Mas hoje tá diferente, as caras não existem. Muitos b-boys safados, com isso ficamos tristes. É, só não pode é parar. A nossa roda de break vai continuar. Muito espaço pros pulos, que não são normal. Vamos ver então, uma sessão de mortal. Vamos lá, véi, abre a roda aqui, a onda que já tá esquentando. Adrenalina sempre fervendo, muito suor no corpo. Segundo Marcelinho, break até o osso, só nas palmas. Combinações de movimentos viram todos de vez. Na sequência, vamos ver qual é. Giro de cabeça, mui e flé. Em nosso movimento que a violência seja esquecida com o tempo. Nossos irmãos cães de rua, DF, Zulu Breaks, reforços, Jabaquara Breakers. Todos unidos, backspin, blackspin, mostrando que a guerra só é feita numa roda sim. Mas sempre no final a irmandade continua, a paz do movimento no Brasil perpetua. Brasil de norte, sul, de leste ou oeste. Break, break. A união do movimento não se põe em teste. Break, break. Que sobreviva o mais forte, essa é a lei da roda. Break, break. O hip hop não para, os breakers são foda. Break, break. Viva Taído e DJ 1, os pacificadores do. Break, break. Viva Deus Todo-Poderoso e Cristo, nossos pastores. Break, break. E boys unidos digam sim à paz e não à guerra. Break, break. A primeira maravilha da face da terra. Break, break.